começo da estação, o trem já vai logo apitando pio e maricutaco, tá na hora de partir. No começo da estação, o trem já vai logo apitando pio e maricutaco, tá na hora de partir. Pio e maricutaco, quem tá pronto vai entrando. Pio e maricutaco, nosso trem já vai partir. Pio e maricutaco, quem tá pronto vai entrando. Pio e maricutaco, nosso trem já vai partir. No começo da estação o trem já vai logo apitando. Piu e maricutaco, tá na hora de partir. No começo da estação o trem já vai logo apitando. Piu e maricutaco, tá na hora de partir. Piu e maricutaco, quem tá pronto vai entrando. Piu e maricutaco, nosso trem já vai partir. Piu e maricutaco, quem tá pronto.